PaniCast. O programa Panic vai encerrando essas transmissões de hoje. Para provar que aqui não tem nenhum analfabeto. Para provar que aqui é tudo portador de título universitário. E mais do que nunca, para provar que a gente ganha R$300 por mês, verteremos agora algumas palavras do latim, porque estudamos na Universidade do Latim. Por favor, bola, aos ignorantes ouvintes, traduz a palavra do latim para o português. Palavra Hércules, que significa? Significa Hércules. A palavra mensa, o que significa? Como? Mensa. Mensa. Muito bem. A palavra música, o que significa? Música. Muito bem. A palavra pintor, o que significa? Pintor. A palavra peixes, o que significa? Não quero falar, não quero falar. Peixes. Ah, peixes. A palavra dificílima, triângulo, o que significa triângulo? Nesse momento, mostrando a nossa cultura, queremos que todos vocês saiam. Panicast. Não ganhou nada, cara. Tá cortando direto aí o Rony. Tá não, André. Deve tá cortando é só você. Fecha sua página pornô, maldito. Acho que é só a sua, só, André. Eu tô ouvindo igual se a gente estivesse conversando pessoalmente. Não, tá? Hoje eu tô achando bom, por isso que eu nem elogiei pra não cair o negócio. Tô com medo. Tô achando tranquilo. Tô com medo. Já vai começar. Ai, ai, ai, ui, ui. Olha, o Raul Gil é gay, tá? Ai, ai, ai, ui, ui. Olha, o Raul Gil é gay, tá? Ai, ai, ai, ui, ui. Raul Gil é gay ou não é? É. Raul Gil é gay. Olha, o Raul Gil é gay. Ai, ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ai, ui, ui. Muito bem, muito bem. Está entrando no ar mais um Panicast. Panicast 6363. É, está começando mais um, rapaz. Quem achou que iria acabar o Panicast se enganou. Pelo menos por enquanto. Vamos seguindo por aqui então com mais um Panicast 63, gravado nesta terça-feira. Hoje é 28 de outubro de 2008 e estamos nós, os amigos, reunidos para mais um podcast sobre o programa Pânico, tanto da televisão, na rede TV, como no rádio, na Rádio Jovem Pan. E uma boa noite então aos amigos, começando por ele, Rony Galo, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Oi, Rony! Olá, Samir, boa noite, tudo bom? Beleza. Bom aí, preparado aí para mais um cast sensacional, tava com saudades. O Rony estava sumido, hein, Rony? Pô, pois é, cara, o dever me chama, mas hoje deixei de trabalhar, deixei de encontrar aí com a capetinha só para participar com você. Putz. É lógico, nós acreditamos. Ô... Oh. Bom, André Locutor, também de Minas Gerais, Minas em peso aqui. Olá, meu querido locutório. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, Elias, boa noite. Bom dia, boa tarde, senhor Samir Palmas. Maravilha. Erone, Amanda, o Jonatas, Marcelo de Sena e o Rony Gruta. Rony. E a todos que ouvem esse cast. Ô, locutório, você tá acompanhando, você que é fã do Djalma Jorge, você já viu o blog dele ou não? Eu já estive dando uma conferida no blog de Djalma Jorge, com certeza. O que você achou? Tá muito bacana a gente recordar essa época que foi tão, tão legal, né? E não existia esse recurso que tem hoje, né, o Samir? Que a gente tem hoje de uma rádio, né? Toma conta aí do Brasil inteiro, que é a Jovem Pan, quer dizer, praticamente em todas as capitais, né? Então as fitas de Djalma Jorge eram de rolo e vinham aqui para Belo Horizonte. Eu conheci o trabalho de Djalma Jorge Lês e agora estamos relembrando o que é bom volta, Lês. É, okay? Na época que o rádio mexia bastante com a imaginação nossa, né? Hoje a gente assiste pelas câmeras na web. Positivo. Olha só quem temos aqui também, Marcelo de Sena. Olá, Marcelo Sena. Olá, Samir, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada a todos, mais um Panicast 63, abraços pro ela, melhoras da sua dor de garganta, beijo pra Dari, Dri e os demais que não participam, mas estão sempre dando seus pitacos. Exatamente, Senna, e aí a subida do nosso glorioso Corinthians, o timão? Tá com um pelinho de cheiro de aperto do juiz. É, o apito amigo. É com esse meu apito amigo que eu criei. E isso vai também ser... Também uma coisa que pouca gente sabe, que minha bisavó Carmen Cabonel que trouxe pro Brasil a história de São Judas Tadeu, que é o dia dele hoje. É, nossa. Mesmo? É. Muito bem, São Judas Tadeu aí para os seguidores, os fiéis da igreja, hoje 28 de outubro. Agora, Senna, nesta sexta-feira teremos o podcast Arte da Bola. Exatamente, das 7 da noite até as 22 horas. Ou antes, né, das 9, no horário de Brasília, com a de verão, adicionando Arte da Bola tudo junto e arte.dabola.stadium, que é S de cena, né, trave, A de anta, adianta, não, a de açúcar. Açúcar não, açúcar o cara vai confundir a cedilha depois. A de amor. Isso, a de atacante, não, de atacante, isso, esportivo. A de Atlético Mineiro, melhor. Inteligência, U de único e M de Marcos. Muito bem, Senna. E daí, e o tema principal, você já pode adiantar pra gente? Vai ser o Corinthians mesmo ou não? Tem o Corinthians, tem essa história do Maradona e Carlos Bilardo na seleção argentina. Putz, você viu, bicho? Tem um monte de caixas surpresas no meio do caminho, porque essa edição será a número 9. Pô, o Maradona assumindo a seleção da Argentina, pô. Seleção argentina agora vai parecer um deserto agora, aí. O Maradona... Só pó, ué. Putz. Rabin. Rabin. Daqui a meia hora eu volto. Meia hora o Rony volta com uma piada. Muito bem, Jonatas. Uma boa noite, meu querido fundador deste pequenino blog. Cala. Escuta, vagabundo. Olá, tudo bem? Prazer inenarrável estar aqui com vocês, amigos. 63, hein? Pois é, né, rapaz? Né? Vai chegar no 100 ou não? Se depender de mim, né? Se depender de mim, tá aí. Enquanto tiver pânico, tá aí. Se bem que, né, tem gente que é fã dos Beatles, acabou os Beatles. Tem gente que é fã ainda, então... E continua com o negócio, né? Vai saber. É, vai saber. Eu acho mais fácil acabar o Panicast do que acabar o pânico, né? Mas tudo bem. Ah, eu acho mais fácil acabar o mundo com esse calor que tá aqui em Belo Horizonte. É, se fosse só aí, acho que o Brasil inteiro tá um calor maldito. Muito bem, falando em calor, vamos saber então como está o Rio Grande do Sul com a Amanda Oliveira. Oi, Amanda. Oi. Tudo bem? Sim. Tudo jóia. Como é que tá o tempo aí, Amanda? Tá mais ou menos. Que lugar do Rio Grande do Sul você é? Porto Alegre. Porto Alegre. Representante gaúcho, então, participando do Panecast, Amanda Oliveira. Fique à vontade. Muito bem, também a presença do Valnei, nosso querido Gruta, lá de Jacarezinho, que está... Tendo a Grazi, né? Sim, exatamente. Avião! O Gruta está dando um barroso. O cara foi dar um barroso no meio do cast, mas daqui a pouquinho ele volta. Bom, então vamos fazer o seguinte. Tivemos o Panecast 62, apresentado pelo nosso querido Marco Ambrelius. E o Marco Ambrelius fez aquela tradução maravilhosa no final, lá, aquele gracejo, porque infelizmente eles não conseguiram falar do programa da TV. Então, para não correr esse risco, neste Panecast 63, vamos começar então falando do programa da televisão. O programa de TV começou ali com várias, como podemos dizer, interrupções do jornalismo da Rede TV por causa das eleições, o segundo turno, papapá, em várias capitais. Muito sério, vários municípios, são 30, né? Se eu não me engano, que teve. 31 que teve o segundo turno. Mas em meio a tudo isso, o pânico começou. E começou com aquele meu mico me comeu. Foi o Zeca Camargo lá que pousou uma varejeira. E depois do Fábio Júnior. O que, que foi o negócio do Fábio Júnior, meu caro Rony? Olha, eu não entendi aquele meu mico me comeu ali não, cara. Na boa, eu, pra mim, o que eu entendi é que cantou mal alguma coisa ali. Mas, sinceramente, não captei a mensagem ali não. Eu também não captei. Alguém captou? Vocês, vou explicar pra vocês o que que é. Se vocês entrarem no blog Te Dou Um Dado, que já é parceiro do Pânico, eles explicam detalhadamente esse caso do Fábio Júnior, porque, pelo que me parece, ele bebeu, usou de entorpecentes e entrou mamado, entendeu? Entrou chapado no palco, cantou 3 músicas e saiu. Então, nesse show que eles zoaram, é, tem até o vídeo na internet do Fábio Júnior fazendo esse vexame. Só que o Pânico, né, fez uma coisa mais sóbria assim e só colocou a peruquinha da Amy Winehouse só em referência. Realmente, pra quem não leu, ficou meio por fora. Ah, pô, mas ficou um negócio muito interno também, então, né? É. Exato. É tipo, mas me conta uma coisa, gente. Uma pergunta. Essa aí foi uma exclusividade do Pânico, que pegaram esse mico aí do Fábio Júnior, ou foi noticiado em outras mídias, tipo internet ou outros programas de televisão? Ou foi exclusividade do Pânico? Eu vi no Te Dou Um Dado. No Te Dou Um Dado. Eu não tava nem sabendo. Sabe alguma coisa, Senna? Porque agora eles estão de olho neles, né? Depois que eu tinha... Já foram 2 entrevistas nessa temporada. E o Miguel Cali conhece um dos caras. Na rádio que eu só leu o princípio do post que fizeram lá no blog Te Dou Um Dado. É um post até do dia 20 de outubro, que tá aqui: a boa do dia é a história do vexame que Fábio Júnior deu em Maringá para evitar processos. De acordo com diversos blogs, Fábio Amy Winehouse subiu no palco completamente alterado, só conseguiu cantar com a ajuda de backing vocals, chorou e depois de 5 músicas saiu sem dizer brigadu. Caiu atrás do palco e não voltou mais. Ô, louco, então... caiu? Mas na idade dele... Porra! Mário Alexandre não tá contando nada dessa história. Foi isso o acontecimento. Mário Alexandre é imenso. Acho que o Fábio Júnior não aguenta, né? Bom, mas isso é outra coisa. Há de se ressaltar também que a revista Futrico já havia dito alguns anos atrás que ele teve, né? Ele sofreu já um infarte, né? Mas conseguiu aí, tá vivão aí. Eu não sei se ele continua fumando aquela quantidade de cigarro que ele fumava desbragadamente. Você fuma pra cacete, né, bicho? Agora, só um comentário que eu queria fazer, que é o seguinte, nesse último pânico, eles pegaram dois quadros que normalmente são exibidos no final, que é o quadro do Mico e o quadro do Karaokê, e jogaram pro começo. Então, eu tava reparando que esses dois quadros, eles não tem muito o que fazer, porque é só pesquisar na internet, né? O Emílio mesmo incentivou lá o pessoal a fazer traduções, igual o Evandro Donizete, que também faz parte do blog, também costuma fazer. Então falou para fazer aquelas traduções, jogar no YouTube, que eles vão pesquisar no YouTube, se gostar eles colocam no programa de TV. E o meu Mico me comeu, como você mesmo, Samir, deu um exemplo há um tempo atrás, que é como se fosse o top 5 do Pânico, mas só com um ou dois momentos, assim. Exatamente. Mas talvez eles fizeram essa inversão, que era no final e colocaram no começo, porque haviam essas interrupções. Então, em vez de você interromper uma matéria de 10 minutos, 6, 7 minutos, que é o normal ali, você tem isso aí de 2 minutinhos, então se entra a eleição, eles param ali, não atrapalha tanto. Talvez, não sei, tô chutando, pode até ser. Bom, tivemos também, então, o beijo na boca, o tapa na cara. Bom, já falou do karaokê, né, que foi Take Your Ride, dos Beatles, belíssima melodia. E o beijo na boca e o tapa na cara, que é aquele negócio lá que é o nosso querido Rabin e o nosso querido Daniel Zuckerman. Acho que eles não têm um nome ainda. Foi a terceira aparição deles na praia e não tem um nome ainda. O Amanda, o que você acha desse quadro? Você acha bonitinho? Mais ou menos. Você acha meio bobo, assim, o que eles fazem na praia ou não? É, meio bobo. Se o Rabin te desse um chaveco, você acha que ele te convenceria? Aham. Uhum. Oh, louco! Olha só. Eu acho o quadro muito, muito mal feito, cara. Porque é o seguinte, se eles pelo menos combinassem com as meninas pra dar um tapa, tem dado mesmo, assim, vão... Olha, a gente tá zoando aqui, eu vou chavecar, vou fazer... Teria que rolar uma interpretação dela. Prega a mão, né? Pode falar, pode pregar a mão que o negócio. Mas é uma. Isso. É uma coisa mais espontânea, sabe? Não é depois de um tempo tá conversando, eles já cortam logo pro tapa. Já. É uma coisa muito, muito bizarra, muito mal feita, entendeu? Sim. Mas aí entra em questão um outro detalhe que é o seguinte. Nós não somos. Eu, pelo menos, acho que nós aqui do Panicast, todo mundo. Que tem amizade, essa galera toda, nós não somos o público-alvo do Pânico. Por quê? Porque o público-alvo é pessoal de 15, 16 anos, que vai chegar na balada, vai chegar na praia e vai ver o beijo na boca, tapa na cara e vai tentar fazer isso na praia, vai virar a piadinha deles. É o pessoal que vai consumir a maioria dos produtos, comprar o ringtone lá do... aqueles ringtones lá do Jay... como é que chama? DJ Net. DJ Net. Não adianta a gente ficar assim, xiita, sabe? Porque se eu fosse Alan ou produtor, ia colocar no programa o quê? Ia voltar com a Hora da Morte, ia colocar o jornal ao contrário, ia colocar só quadros que eu considero sensacionais, mas não ia dar audiência. Então, assim, eles estão tentando fazer com que o programa fique cada vez com mais audiência. Infelizmente, o Rabin ainda não conseguiu emplacar um quadro assim que desse muito destaque, tirando o caso do Silveira e Silveirinha com o Jal Garcia, que foi um caso à parte, né? E ele é bom, né, bicho? O Rabin é bom. Mas esse beijo na boca ou tapa na cara veio preencher uma coluna, uma lacuna, quer dizer, que ficou vazia aí do vô não vô, entendeu? Mas eu, particularmente, eu gostava do vô não vô. O chaveco do mendigo, eu acho mais engraçado do que os dois fazem agora. Sei lá, era mais espontâneo. Eu também. Com certeza. Não, e pra quem assistiu o Mendigo anteriormente, logo você já fala, pô, mas os caras estão tentando imitar o vou ou não vou, falta de criatividade, entendeu? O que eu quis dizer, Jonathan, é assim, eles estão lá chavecando a menina. Então, acabou de chavecar que a coisa sem graça, vira e dá um tapa na cara dele, não é ficar cortando a cena toda hora... Ou senão eles já cortam logo com a cara na frente, ela já dando tapa, entendeu? Fica uma coisa muito mal feita, muito bizarra. E a respeito dos merchans também, eu não acho que é direcionado ao público jovem, não, dessa idade mesmo, porque tem propaganda de moto, tem propaganda de bebida, Eu acho que o público do Pânico até uns 35, 30 anos, entendeu? Que cresceu com o Pânico desde a época de 90 na rádio. É, não é a não são os jovens o público-alvo dele, não. Não, mas eu tô comparando assim, eu gosto muito do Pânico, eu gosto mais do Pânico da rádio do que da TV. Mas comparando programas de humor, por exemplo, você comparar uma comparação que tem sido inevitável ultimamente, o CQC com o Pânico, o CQC é um humor mais pra adulto e o Pânico tem sido um humor mais pra adolescente. Sim. Na sim, grande maioria do tempo, entendeu? Mas por isso é um humor diferente, aí que não, aí já cai que é coisa de não... ter comparação, porque são coisas diferentes, entendeu? É uma comparação, mas é um humor diferente. É a mesma coisa, Cacete e Planeta. É pra humor de quem? Qual idade que você acha? Ah, Cacete e Planeta é pra mongoloide. Não, não é. Nossa, não é. É que o problema do Cacete é o seguinte. O Cacete é feito exclusivamente pra quem assiste a Globo. Se o cara perdeu a novela, ele não vai entender a piada do Cacete. Se o cara não assiste o Jornal Nacional, ele não vai entender a piada do Cacete. Então não adianta. Agora, eu só queria fazer um parênteses aqui, já que o Rony citou o Mendigo e o Vinícius. É, há um tempo atrás, eu não sei quem que perguntou, acho que foi o Rony mesmo, que falou assim que não tava vendo eles mais na Record, não sei se foi o Rony ou foi o Kainan, não sei. Mas pra quem interessar, pode visitar lá, www.mundorecord.com.br, que é um site, YouTube. Como se fosse um YouTube próprio da Record. Então, o Mendigo e o Vinícius estão fazendo um quadro, a mesma coisa que eles faziam antes do Vô Não Vô, só que está com o nome de Os Laranjas dentro do Melhor do Brasil. Então você coloca lá, Os Laranjas, aí vai ter todos os vídeos deles. Em assim, alta qualidade. Em altíssima qualidade. Eu assisti, na verdade, umas 3 vezes, só que realmente não vi mais na Record. Locutório, você iria falar alguma coisa? Não, eu perdi um pouquinho o fio da meada aqui. Ah, sim, fazendo uma analogia ou uma comparação aí, né, do CQC, que é inevitável, e também do Pânico na TV ou na rádio, né? Eu acho que a questão do CQC, o penúltimo programa eu assisti, aliás, né, ratificando aqui que eu assisti, e assistiu o Pânico também, semana passada. Então eu fiquei reparando o seguinte, eu acho que o CQC, ele está mais com uma proposta de fazer uma crítica política social. Não que o Pânico não faça isso, mas que ele usa de outros atributos, de outras maneiras para fazer esse tipo de sátira, né? Os dois fazem a mesma coisa, só que um de uma maneira, o outro da outra maneira. Só que uma coisa, eu acho que o humor do CQC tá bem mais stand-up. Tanto pelo formato que tem ali, o Adnet, o Marcelo Taz na mesinha lá, né? Tá dando briga com o Marcelo Taz. Saiu hoje no jornal. O Adnet da MTV. Ah, desculpa. Desculpa. Por causa disso. É o Marcelo Taz, o Gentili e. Patrobi. Cortez. O Cortez lá. O Rabin. Rafael, né? O Luke. É, o Marco Luque. O Rafinha vai estar aqui nessa sexta-feira, em Limeira, do lado de Rio Claro. Mas deixa eu tentar entender o negócio. Porque se você for ver, os caras do CQC, eles fazem stand-up. Stand-up é o quê? O cara já tem o texto. Então no CQC é perceptível que eles vieram do teatro e o teatro tem o texto. O Pânico é perceptível que os caras vieram do rádio e o improviso tá na veia dos caras, né? Você vê que eles saem pra fazer matéria, não tem muito texto pronto. Pega o cara que tá passando na rua e já faz. O CQC vai pegar um político, já vai com a perguntinha pronta. Ô, Gabeira, mas você tá experimentando a ponta pela primeira vez? Papapá, já tá pronto aquele negócio, entendeu? Agora, só falar eu acho o seguinte, não adianta a gente ficar falando aqui de Pânico, de CQC, porque... O sucesso do momento é a Maísa, porque até o Pânico e o CQC, os dois se renderam à Maísa, então a Maísa eu acho que ela é a melhor humorista da atualidade. Eu odeio a Maísa. Eu sei, Maísa. Pecado de alma criança, mas eu odeio. Por que você não gosta de mim, tio Samir? Nossa, Deus me livre. Você não gosta nem do quadro do Polvilho lá, do Edu fazendo a Maísa, monstro? Nossa, é muito ruim, cara. Dá uma raiva porque eu lembro da menina. Porra, ela falou pro Silvio Santos que a mãe dele é vaca. Vaca é sua mãe. Que isso, cara? Meu Deus do céu. Ô Senna, mas antes você tava falando de uma briga que você leu do Adnet com o Tasky, que é o um negócio? Saiu hoje no Agora, na Fabio Live, dizendo que... Agora. Que o Marcelo Tasky, quando foi perguntado nos bastidores que a banda está pensando em reforçar o CQC, não quer o Adnet, né? Já tem gente demais, né? Ah, não, mas isso não é briga, não, ué. Onde é que tá a briga, ô fofoqueiro, ô Senna? Tá... Ok, ok. Mais, já. Hã? Tá no Folha Online de hoje. Não, eu entendi o que o Senna quis dizer. Parece que tá havendo uma certa incompatibilidade de egos, né? Que se o Marcelo Diner, ele entrasse no programa, que ele ia um pouco destoar o programa, ou então teria que mudar um pouco a linha editorial do programa. Se eu não tô errado, eu não sei se é isso que você tá querendo dizer, Senna. Seria por aí ou não? Eu acho que é alguma coisa parecida. Mas tá lá explicado pela Fabíola, entendeu? Bom, tá lá na coluna da Fabíola, então quem quiser acessa, né? Vamos seguir aqui com o programinha. Amanda Oliveira, eu posso continuar no programa da TV aqui? Você deixa? Deixa. Então tá. O Bola, a Piu Piu, fica quieto, passa talco na minha careca. E a Samambaia foram lá fazer o negócio lá com Manguaça. Que pega uma nova Pânico Delivery, né? E aí? E aí, Seninha? É o serviço de utilidade pública. Se faz anúncio de bebida alcoólica, como a cerveja Kaiser, tem que mostrar o lado positivo, né? Eu vou mandar um e-mail para o Alan, o produtor, para o diretor agora, pra, né? Não é mais produtor. Alan, não, eu queria falar o Bolinha, desculpa. Vou mandar um e-mail pro Bolinha para fazer esse quadro com o Senna. Hein, Senna? Imagina a Samambaia e Pipiu dando banho em você. Vixe. Eu não sou de beber álcool. Não, mas o Senna aí bebe, né, pô? O Senna fica todo até com leite. Até com leite, mas aí você bebe um ponche, finge que tá bebendo, assim, um suco de groselha e fala que é um martini. Não dá pra fingir, não, que é serviço de utilidade pública, meu. Mas é TV, Senna. Aí você teria que colocar... Senna, você teria que colocar o seu lado de ator pra fora, Senna. Eu tenho que fazer outras coisas, entendeu, de ator. Mas eu e quero R$ 4,00, né? Aproveitando o gancho especial da Blitz aí, que as vocês viram a foto da Sabrina na saída da Rede TV? Ok, ela ok. Passou... Lá no blog agora, oficial tem umas fotos. Esse quadro aí, ele até seria um pouquinho engraçado. O problema é que assim, ele entrou no horário, na hora de um quadro que era muito bom, que era o Casamento em Pânico, né, cara? Exatamente. Então a gente fica pensando assim, poxa, será que ele entrou pra substituir o Casamento em Pânico? Deram uma pausa no Casamento em Pânico. Então é assim, eu não acho todo ruim, não. Mas também, comparado com o Casamento em Pânico, não tem nem como, né? Pra mim foi uma perda, assim, tirar o Casamento em Pânico pra colocar esse quadro aí, nada a ver. Pra e mim também talvez uma coisa que talvez o Emílio e o pessoal tenha tirado um pouco também é porque às vezes o pessoal marca numa data e o pessoal não dá tempo de agenda, tem mil coisas pra fazer, né? Talvez. Ou começou a aparecer muita gente também, então não vamos fazer nenhum pra não ficar... Será que não fica caindo também na mesmice e tal do Casamento em Pânico? Vai lá, tira um sarro com o noivo, com a noiva. É, pra mudar um pouquinho, né? Pra mudar um pouquinho, muda o quadro. É, pode ser também, pra não ficar chato. Pode ser. Isso só não acontece com o Silvio e com o Vesgo, né, cara? Que são vitalícios, parece, desde o primeiro Pânico. O resto tudo mudou, né? É, e se for pegar por quadro, Vesgo e Silvio, então tem um quadro que é o Meda, que geralmente eles mudam ou a pessoa que tá fazendo, mas o quadro continua lá, é o Meda, né? Dessa vez tivemos o nosso querido Evandro e com a nossa querida Samambuca, certo? Tá ficando constante. E que já está aí, mas antes de pular pois no não. Delivery, eu acho que a Piu Piu ela tem um bom desenvolvimento assim com o microfone no bom sentido, assim. Ah, quer dizer, aham. Até porque não posso, né? Não presenciei no outro sentido. Mas diante das câmeras, ela sabe pegar bem no microfone, fala direitinho. Nossa, ali, véi. Ai, ai, ai, ui, ui. Eu acho que só com manguaça, entendeu? O carinha lá dando em cima dela, eu achei interessante. Só falta um pouquinho de perspicácia pra ela, um pouquinho de raciocínio rápido pra ela dar uma tirada no cara, né? Ela fica muito... Ih, bola! Ô, bola! Mas isso aí pega, né? Porque a Samambaia era assim. E olha como ela ficou. A Samambaia tá mandando bem, pô. Vamos torcer pra melhorar. Eu gosto da Piu Piu. Eu gostava da Tânia, também. Né? Também, né? Eu vou nelas todas também, com certeza. Também, né? A Gabi também deu uma saída também. É, e a Gabi também, aí. Né? Gabizinha. Aliás, olha que coisa, né, Jonathan, seu filho da mãe. Você e o alemão estiveram com Gabi e Tânia. Olha o azar que vocês deram pras meninas. Pois é. Justamente as duas que saíram do programa com quem vocês estiveram. Olha só o azar maldito do universo pânico. Putz, aqui na palha, bicho. Tirou foto, já era. A morta! A morta! Eles me convidaram também. O Josa me convidou também, mas dá bem. Se o Rony tivesse ido, imagina. Imagina só, tinha acontecido acidente com as meninas. O avião dessa tinha caído. Tinha caído. Ô, Jonas, podemos falar do medo? Agora você deixa? Opa! Não, agora eu deixo você falar também. E aí? Não, o medo é com a Samambaia é muito melhor do que com a Sabrina, porque a Samambaia passa uma ingenuidade que, assim, parece ser verdadeira e não tem aquele sotaque. Por quê? E com então... o Robaldo é melhor que as duas também, né? Ah, não, isso é verdade. Na parte isso da piada e tudo mais, né? Não na beleza, eu falo. Você gosta, Amanda, do Meda? Sim. O que você achou mais legal nesse domingo? Nem me lembro. Você assistiu o programa? Você assistiu? Assisti. Ah, tá. Foi pertinho da cidade dela, de Canela. Um show musical. Ah, é, lembrei. Lembrou, e aí? Legalzinho? Legal, achei legal. Muito bem. Malu Magalhães. E aí, ô Rony? Ah. O Meda, você gosta do Evandro, né? Opa, eu já dei a mão pra uma tora aqui, cara. Eu, sinceramente, no primeiro. Nos primeiros quadros que ele fez, no casamento da Vanessa Camargo, eu odiei. Fala pra caramba, não deixava ninguém falar, que é coisa chata. Hoje em dia, eu não imagino o Pânico sem ele, cara. Né? É porque muito, eu também pensava a mesma coisa, o fala pra caramba. Mas depois nós percebemos que o fala pra caramba se transformou naquele segura sozinho, que a turma chama, né? É, e bem, né? Ah, você também bem. Fala pra caramba no Panicast e quando você falta, faz falta, e aí? Quem? Eu ou o Samir? Você, pô. Eu quase não falo. Pô, eu também, eu não falo... Estão enganados, hein? Mas não falo. Aqui, mas o Meda, eu achei legal a aparição do Belchior. O Belchior viu a imitação do carioca de Belchior no Pânico. E aceitou. Pô, quem não viu também, né? Não, mas ele vendo a imitação dele deve ser engraçado, cara, imagina. Falando, olha lá, me imitando. E o bom é que leva na boa, né, cara? E teve, foi o Vando que arrastou a Samambaia no final? Fagner. Ó, o Fagner. Fagner. A Samambaia tirando a blusa dele. Olha, mas ele tava bebaço? Ele tava bebaço, gente? Ou ele tava normal? O Fagner? Eu acho que ele entrou na brincadeira, não tava bêbado não, cara. Mas que parecia também o Fred Krueger, parecia, cara. Aí você vê a inteligência do Evandro, né, velho? Nossa. Ficou igualzinho, cara. Igualzinho. Muito bem. Bom, o Polvilho esteve em Salvador com a nossa querida Claudinha Leite. Eu adoro a Claudinha Leite, então eu gostei da matéria. O que você achou, meu querido locutório? Claudinha Leite, sensacional, né? Claudinha Leite é maravilhoso. E o Polvilho? Chuzinho. Polvilho é sem noção. César Polvilho. O Polvilho, né? O Polvilho, eu acho que ele é assim, ele é o Robert meio maluco, né? Então hoje lá ele pediu pra acompanhar a Claudinha Leite, apesar de não ter visto o programa, mas ter ouvido hoje os dois conversando. Tava um clima bem amistoso, bem amigões os dois. Você, queria perguntar pro Senna, você chegou a estar com a Claudinha Leite lá na rádio hoje, ô Senna? Conta um pouquinho pra gente. Não posso dizer, falei com ela, mas tem novidades no podcast na sexta-feira. Olha só, segurando a informação pra sexta. Ok, ok. Futebol, podcast. Olha só. Arte da bola, muitas surpresas novas no podcast. Participa. O que será que vai acontecer na sexta-feira? Claudinha Leite vai participar do podcast, olha só. Será? Podcast não, do Arte da Bola. Do Arte da Bola, pô, desculpa. Pong. Muito bem. Tivemos então a Maliza, que já falamos também. Ah, menina monstro, já comentamos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu gosto do Colvi Santos, rapaz. Oi. Carioca do Silvio Santos é legal, bicho. Engraçado. Eu volto a deixar aqui registrado que o que eu gosto no Pânico são as matérias nonsense, que é o quê? É você ver um quadro igual a Maliza, que você não tem ideia do que vai acontecer, entendeu? Pode acontecer qualquer coisa. Igual no último, a Maliza virou o Superman e começou a voar. Então, cada quadro acontece uma coisa inesperada. É nessa hora que o produtor, o editor, a lopra, entendeu? E é, isso é um verdadeiro laboratório. Só faltou colocar Silvio Santos falando: atenção, crianças, não tentem fazer isso em casa, viu? Ok, segue o cast. Puta que... Muito bem, falando em Silvio, Vesgo e Silvio, foram duas partes, aliás, do Vesgo e Silvio, né? Então tivemos eles com a revista Quem? E depois conversando com o Raul Gil. Com a revista Quem? Alguém tem algum destaque, Senna? Foi aqui em São Paulo e foi o encontro da Glória Maria. Até a nossa querida musa Jaqueline Cury. Jaqueline. Pena que ela já tá com um namorado novo. É, e pena que é corintiana. Pô, já tá secando o namoro da menina. Coitada, Senna. Poxa. A respeito do... O que eu gostei do Silvio e do Vesgo, que até eu escrevi lá no blog, é que eles voltaram aos velhos tempos, né? De fazer perguntas ácidas, perguntas que fazem o convidado ou entrevistado cair em contradição. Então, esse que era o Silvio e o Vesgo daqueles bons tempos, que eu gostava, né? Depois eles escambaram pra ficar fazendo dancinha de não sei do que, assustando a pessoa pra cair, as coisas chatas, entendeu? Esse aí eu gostei, ele entrevistando a... Oi? A Goldsmith, é verdade. Isso, a Marara. Marara com isso. Não, mas é... Marara, pelo amor de Deus. Então, assim, bom, cara, o velho e bom... as perguntas dos velhos e bons tempos, que eu achei legal. Dizendo que então tava muita gente lá, e o que mais chamou a atenção é a Glória Maria como dançarina. É mesmo, né? Quem? Glória Maria, pô. Ah, tá. Pô, a gente tá de... Ela tá de férias ainda, né, bicho? Pô, que férias longas. Ela tá pra acabar. Mas tá recebendo a grana, né? Isso é o que é importante. Tá longe, mas tá recebendo. O importante é o olerite no final do mês, como diria vovô. Agora eu queria perguntar uma coisa pro Senna, com licença dos demais. Ô Senna, e a turma aí, mas me parece que ela tá também se dedicando à carreira de cantora, né? Ela andou cantando por aí a Glória Maria, né? Tá se arriscando e fazendo um livro da carreira. Deus me livre. Tá em atividade. Tomara que fique só em lugares, tipo... Ela vai fazer dupla com o Roberto Justus, parece. Nossa, aí você pegou forte, viu? Bom, vamos lá então. Escambo. Vesgo e o Silvio também depois conversaram com o Raul Gil naquele direito de resposta. Ai, ai, ai, ui, ui, o Raul Gil é gay. E aí, o que, que você achou, Amanda? Nada a ver. Você achou meio nada a ver? É. Por que, Amanda? Por que, Amandinha? Sei lá, meio sem graça. Meio bobo, né? O Raul Gil, você acha ele um velho bobo? Aham. Você consegue falar mais de 5 palavras em seguida, ou Amanda? Ela tá tímida. Ela vai cantar um sucesso dela no final do Panicast. Paparapá! Você tá tímida, Amandinha? Mais ou menos. Ah, tudo. Quantos aninhos você tem? 14. Ah, que bonitinho. Olha! Já aguenta. Que isso? Tô com uma livre. Ó, Michael Jackson. Ô, Jonatas, e aí? É. E o pois Raul não. Gil respondendo ao nosso querido Silvio Santos? Ele disse que olha, ele, o que ele faz é que ele aprendeu com o Silvio, né? Eu gostei porque, ao contrário do que é de costume, eles foram bem sucintos e breves, já chegaram, já conversaram, não teve novela, não teve presente misterioso. Chegou lá, falou e pronto. Resolveu. Fizeram o que tinham que fazer, né? Igual o Panicast de hoje. Eu não vi o simples programa. Simples e objetivo. Vocês me desculpem, eu não vi o programa. Não fiquei sabendo o que ocorreu. Soube do encontro. Conta um pouquinho pra gente. O que, que houve? Que o Raul Gil respondeu? Por favor, Samir. A coisa mais legal que ele falou foi que tudo que ele faz, ele aprendeu com o Silvio Santos. Ou seja, entendeu? Se falou que ele é gay, ele aprendeu com o Silvio, claro, entendeu? Claro, velho. Foi bom, foi rápido. É lógico que ele teve uma semana inteira pra bolar isso aí, mas... E ficou brincando, ficou dando aqueles saltos dele, aquelas coisinhas, ficou zoando a turma. Foi bem legal. E sem muita frescura, isso ficou mais bacana. Temos a aplaudir! Eu até esperava mais do quadro, alguma coisa assim, eles... Não com o Raul Gil, mas vocês enrolarem mais o quadro, né? Até que foi direto lá. Não achei graça, não, sinceramente. Foi, olha, sinceramente, hein? Foi bem direito de resposta mesmo. É, só isso. Elifas? Olha, eu não, eu quero já passar pro momento Amy Winehouse, porque eu acho que... A Amy Winehouse, eu quero destacar aqui que eles estão fazendo igual Hermes e Renato, e eu estou adorando realmente de coração, estou gostando muito, que além daquela loucura de Hora da Morte, de derrubar as coisas, eles estão fazendo pequenas esquetes ali, que é meio... assim, um quê de Hermes e Renato. Eu tô gostando bastante. E o Hermes e Renato voltou, aproveitando, eu sei que não tem muito a ver, mas já que é um assuntinho paralelo aí, o Hermes e Renato voltou, tá muito legal, cara. Eles bolaram um negócio meio Matrix, eles mesmo querendo fazer um negócio engraçado, como se a MTV tivesse dando um prazo pra eles fazerem alguma coisa engraçada. Esses dias, os cara lá, pô, a gente não consegue fazer mais nada engraçado. O que vai acontecer com a gente? Triste, assim, caiu um disco do Costinha. Tá aqui, gente! O disco do Costinha pra gente arrumar uma piada! É! Nossa, muito da hora, bicho. Muito sem noção, mas muito legal. Não sei se vocês assistem. Eu, por causa do trabalho, depois eu vou conferir no MTV Overdrive. Ah, tem tudo lá, né? Tem inteiro. Vocês acham o Bruno Amano por acaso lá, hein? Tem um quadro lá do Way, já viu? Sim, que é o Gil Brother. Eu gosto do grito que o Gil Brother no dá. No primeiro programa, o Gil Brother, ele foi fazer a cozinha lá do Gil Brother. Não tinha os negócios, ele foi na feira comprar, bicho. Puta, foi muito legal, ele chegando na feira e xingando. Cara, ó, tem... tomate, não sei o que, pô, não tem. Que banca fuleira é essa, seu filho da puta? Enfia o tomate no seu cu, rapaz. Vai, se for no meio da feira, gente. Muito bom. Que é a cena que você tava falando? Vocês já viram o vídeo da Amanda na MTV, se é real ou irreal? Olha, esse cara, negócio da Amanda na MTV é mentira, porque ninguém viu, meu pai não viu, o Clodo viu, ninguém viu. Então, realmente é pegadinha, não procede. Cara, Eu fiquei muito curioso pra ver, cara, e não realmente... Poxa, não tem. Mas a Amanda não te adicionou no MSN pra você perguntar direto pra ela? Não, mas a Amanda é lisa, ela não fala nada com nada. Ah. Muito bem, vamos ao nosso metrô. O nosso metrô aí, ó, chegou o Andy. E aí, Andy, subiu direito no metrô agora? Alô, um teste, som. Maravilha, rapaz, muito boa noite. Pô, desculpa aí os problemas técnicos, boa noite a todos aí. Eu peguei esse finalzinho aí só pra dar um oi, um abraço a todo mundo aí, um abraço por trás e uma encoxada. Não, fica por aí que nós temos um programa de rádio daqui a pouquinho. Agora, opa, aproveitando, vou aproveitar a sua presença, você que é um São Paulino, você que acompanha futebol. O Pânico fez uma matéria especial, levou o Alfinete, a Samambaia e a Juju no jogo do Corinthians. Exatamente, certo. Sensacional. Perdão. Certo. Exatamente, sensacional. E foram até o jogo do Corinthians, que foi o jogo do acesso. O que você achou? Olha, eu acredito que o Alfinete, ele tem muito potencial assim diante das câmeras. Gostei bastante da participação dele. Eu acho que ele é um bom futuro para as matérias esportivas. Alfinete comparecendo. Eu também acho muito bom, porque nesse momento eu tenho um tempo para ver o Fantástico. Putz! Não. O cara é bom. Tem que me cobrar, cara... teve o Alfinete ou o Jonatas? Cara, o que eu acho chato do Alfinete é esse negócio muito Corinthians. Pô, isso é chato. Não, é chato. Então, mas ele é o corintiano, é isso, cara. Ele é um personagem, sim. O corintiano é assim. Não, eu entendi, o Andy, só que pra quem não é corintiano, fica chato toda hora, cara. Eu acho não, assim, ele sou, poderia... Não, mas você é corintiano, não é? Não, sou São Paulino. Pois sou é. São Paulino, mas... sim. Você acha que eu não sou São Paulino? Não, mas eu sou palmeirense. Mas o que acontece? Não, eu queria... Nesse domingo... Olha, eu acho sério mesmo. Eu acho que a única justificativa que tem pro Corinthians aparecer tanto nos veículos midiáticos eles estão realmente pagando para aparecer na mídia, já que eles vão voltar para a primeira divisão, porque não tem outra justificativa. O Corinthians tá aparecendo mais do que a seleção brasileira. Né? É igual, em época de Copa do Mundo. Quatro. Escreve isso. Alfinete é o futuro da comunicação na TV. Talvez. Eu também acho o Alfinete muito bom. Agora, eu sou palmeirense. Eu também, igual o Rony, me irrita quando na rádio ele começa a falar só de Corinthians, só não sei o que, e sempre Corinthians. Nesse domingo, o assunto realmente era o Corinthians por causa do acesso. Então, tudo bem. Nesse domingo, eu achei perdoável. Você, Jones, tirou do canal e aproveitou para ser... Para mim, foi a melhor matéria do programa. Que achei muito legal, na hora que ele começava a falar, aí aquela cambada de corintiano maldito invadia e atrapalhava a gravação e pulava na frente. Depois ele fez um boneco do Kia e soltou pra galera. Pô, exato. Isso aí foi muito sensacional, legal. Cara. Não, ele tava em casa também, né? É, ele tava sossegado. Eu acho legal essas coisas. Eu percebi que o Alfinete ele tem intimidade com a tela. Ficou em nenhum momento, ele ficou cabulado. Eu acredito que o Alfinete não é esse corintiano, ele é um personagem que o Pânico conheceu, o Pânico começou a investir nele e a partir daí ele começou a ser esse corintiano louco. Eu acho isso. É o Ouriço, faz parte da equipe lá, gente. Então, é o Ouriço. É que fica uma coisa muito massificada, entendeu? Não tem problema. Fica chato. Eu acredito, assim, pra quem não gosta do Corinthians, deve ficar chato mesmo. Mas pra quem leva assim na questão do humor, assim, da matéria legal, aí eu acho que vale. Não, eu fiquei feliz pro Corinthians ter subido, pra ano que vem cair de novo eu ficar mais feliz. Boa. Né? apesar de não ser o nosso principal rival aqui do Clube Atlético Mineiro, o Glorioso, mas né, já que subiu, vão torcer pra cair de novo. Exato. Não, o que eu acho é o seguinte, aqui não é o arte da bola, mas eu tenho que falar, São Paulo vai ser o campeão brasileiro de 2008. Escreve isso aí. Bom, isso aí você pode falar sexta-feira com o Senna. Aliás, o Senna. E Felipe Massa vai ser o campeão. Vai começar o oráculo. Falou, mãe de Ná. Deixa eu falar aqui, mãe de Ná, peraí. Escreve isso aí. Mas o Alfinete, cara, se ele conseguir fugir disso, tipo, ele ir na rádio, mas com esse papo de maloqueiro pra zoar o pessoal, acho que fica legal. Fica. Quando ele foi lá, por exemplo, aquela, apesar de estar falando do Corinthians, mas ele começou, tia, ô, o senhor falando isso, o seu avô jogou o Timão pra baixo, tia, chamando a neta do Alibi de tia. Eu acho que é o cara que dá pra aproveitar. E digo mais, talvez até ele venha, devido às proporções, ocupar a lacuna deixada pelo mendigo ali, que fala a linguagem popular, do povo, dos maloqueiros, entendeu? É, mas só você ficar só com o negócio de Corinthians vai ser um saco, cara, sinceramente. Temos que aguardar o desenvolvimento do personagem. Vai ficar só com o Corinthians. Quando vocês veem aí o Alfinete, não lembra aquele da Praça Nossa, que tinha aquele corintiano que ia lá na Praça Nossa? Boinho. Isso. Celo Mets. Não parece que ele inspirou nele ali? Personagem praticamente todo nele? Parece, não é, cara? Talvez. Mas a música é sensacional. Putz. Podiam ter abusado mais dos trotes, né, cara? Ele, pra passar trote, é bom. Pega a pauta aí, Samir, vamos lá. Engraçado. Que tava falando também da música do que o Alfinete fez lá na rádio e tudo mais. E no palco também eles botaram o Ceará, né, de Roberto Carlos, fazendo a paródia do Eu Voltei lá. Bom, beleza. Então, pra audiência, né? Porque tem mais corintiano, então tudo que foi relacionado com. Audiência, né? Audiência. Segue a... Muito bem, e os loucos foram atrás do Kassab e atrás da Marta Suplicy. O Vesgo com o Silvio foram lá com o Kassab levar um presente. E o Chupla e o Carioca, né, de Kassab, também foram levar pra Marta uma medalha de prata. Já, ó, logo de manhã, e os caras já baseados em pesquisa, botando a Marta em segundo lugar. Eu achei muito legal, rapaz. Eu achei só a ideia da noiva, que eu não sei. Você vendo o negócio, você já saberia que não ia funcionar. E a da medalha também, né? É muito difícil o negócio ali. O que vocês acharam daquele tumulto todo? Olha, eu achei o seguinte. Eu achei o seguinte. Só um momento, só um minuto, mano. Eu sei que o CQC começou depois do Pânico e tudo, com algumas características do Pânico, mas o Pânico agora, nesse momento, fazendo matérias de política, ficou muito parecido com o CQC. Então, em alguns momentos, eu fiquei imaginando o CQC ali. Não sei, pode ser coisa da minha cabeça. Talvez, porque o CQC não leva presentinho essas coisas, né? Os negros só chegam já entrevistando, né? E não, ridículo. Falar em presente, eles chegam falar com o negócio presente, pronto. Vou falar em presente, Santi Capetinha nesse quadro foi o presente? Foi a Capetola. Eu, na minha modesta opinião, eu acho assim que não era a hora para aquilo, sabe? Todo mundo lá, cheio de jornalistas querendo falar, os caras não são receptivos, entendeu? Então, assim, eu acho que fiquei que a Marta Suplicy tem nojo daquela mulher, a mulher é muito antipática, entendeu? Então eu acho que, sei lá, cara, eu não achei grandes coisas a matéria, não. Você não veio com minha cara? A ideia pode até ter sido boa, mas numa hora inadequada. Tanto é que ele nem viu ela. Então, mas o pânico é isso, né? O pânico faz coisa louca em hora inusitada, né? O Kassab não parece aquele o Hortelino Troca Letras? Alguém já teve a impressão? Parece quem? Hortelino Troca Letras, aquele porquinho com perna longa. Ah, é, né? Gago? Eu nunca reparei. Perna longa. Pode reparar quando ele estiver falando. É verdade. Bom, beleza. Mais algum destaque? Só um minutinho, o Samir. Não, quando eu vejo o Kassab falando, me lembra um pouco do Jânio Quadros, cara. O Jânio Quadros foi um político tradicional aí. Quem? Eu sei. Quem, o André? Kassab, Jânio Quadros, mais novo. Kassab lembra o Jânio Quadros. Nossa. Beleza. Não é da minha época, não. Sou da época do Collor pra frente, cara. Pô, você não pegou nem o Sarney? Não, Sarney, não lembro. Nem o Juscelino? Juscelino. Nossa. Também não. Você sabe que tem gente que come dinheiro, né? Tem gente que come dinheiro e o Juscelino come cheque. Ah, Rabinho! Ah, Rabinho! Pra ser nosso! Deixa eu só complementar a piada. Tem gente que come dinheiro, esse cara aí come cheque e eu como checa. Nossa! Ô, Rabinho! Ô, Rabinho! Volta só no fim do programa. Volta no final, Rabinho. Valeu. Meia-noite eu volto. Isso. E meia-noite eu volto. Podemos falar da rádio ou não? Podemos, logo após o resultado da enquete. Enquete da semana. Bom, Silvio Santos não autorizou. E agora? Vesgo e Silvio devem continuar com a campanha Fala Maísa. Claro que sim! Tivemos 52,29% dos votos. Claro que não! 47,71% com a margem de erro, então. Empate. 2 pontos percentuais. É. Só para menos. Para mais ou para menos. Empate técnico. Esta foi uma das piores enquetes do universo pânico.com.br. Vai ter o segundo turno dessa enquete. Vai fazer o segundo turno. Nossa. Dessa enquete sensacional. Muito bem, a enquete que já está no ar. Até hoje, qual foi a melhor matéria da dupla Daniel e Rabin? Doutor Silica? Credo, eu nem lembrava do Doutor Silica. Na Madruga? Silveira's Boats, Silveira, esse foi legal. Beijo na boca ou tapa na cara ou nenhuma. Todas foram ruins. Vote em www.universopanico.com.br. Comentários? Silveira's Boat, disparado. Silveira's Boat e as gostosas. Que pelo, isso? Pelo fato das mulheres. Aquela Kelly, pelo amor de Deus, hein? Amanda Oliveira, qual que você mais gostou da dupla Daniel e Rabin? Doutor Silica. Doutor Silica, olha que legal. Muito bem, você vê que tem pessoas que gostaram do Silica. Pois é. Bom, Samir, já que esse cast você está aprendendo a fazer uma coisa mais sucinta, mais breve, eu queria propor aqui a gente fazer uns comentários da rádio, igual o pessoal comenta lá no blog, o resumo da Mili, né? Porque nós temos aqui os... Nós vamos falar da rádio agora e nós temos as seguintes entrevistadas para comentar. Então tem o José Leonide, que é o mergulhador lá do Rio... Como é que chama o Rio? Piracicaba. Não. Ria, como é que chama esse Rio que tem em São Paulo? Rio Tietê? Ah, o Tietê lá. Tem a Denise Fraga, tem as três meninas do site Circolare, tem a Cláudia Leite e tem o Pato... Então acho que vamos deixar livres e cada um fala um pouquinho de cada. Então já que eu dei ideia, eu quero começar. Primeiro, as meninas do Circulare, o Emílio falou que leu o blog, então tá aí, eu falei, então todo mundo responsabilidade, porque, né, tem que fazer um troço bem feito, porque, né, estamos lidando com o trabalho de terceiros. É, quiser fazer uma porcaria, você faz no umahora.com.br. Lá você faz o fio máquina. Você coloca fio terra, fio máquina. Isso, coloca o fio que você quiser. Mas no universo pano tem que fazer uma coisinha bacana. Olha, a Denise Fraga eu gostei muito porque começou um papo cabeça que quando é no pânico eu também gosto quando eles começam devagar e aquela psicologia toda que a Denise Fraga tava, né, conversando com o pessoal. O Zé Leonídio, que é o mergulhador, nunca achei que uma entrevista com um mergulhador seria tão interessante. Realmente ficar imaginando ele ali naquela situação, né? É uma coisa assim, não é todo mundo que tem um emprego desse. O Pato Fu eu gosto muito, realmente eu sou da mesma ideia da Amanda, eu gosto do Pato Fu, gosto do Los Hermanos. E a Cláudia Leite, eu acho que ela é cada vez mais parecida com a Ivete Sangalo, pelo menos na voz. Que isso? Você precisa ir embora? Não. Não, é. Tô tomando pra comentar no geral. Eu sei, é que daí não tem a interação, né? Já falou, já comentou. Não, mas é. Eu entendi, o Jonas falou pra todo mundo falar um pouco que nem ele falou. Um resumo de cada. Não, é, ó, aí cada. Agora vem o outro e posso falar lá? Lógico. Lógico que pode, vai lá. Posso falar? Seguinte, essa circular aí, eu não entendi como que umas três meninas que começam um site há 4 meses, tá? Não tem nem leitores, porque não dá pra você medir leitores em 4 meses. É, vai pro quanto? Deve ser alguém de dentro lá que conhece elas e arrumou. É mesmo? Eu acho que foi o Christian Pior. É, mas o legal foi o papo do Emílio. É. O legal foi o papo do Emílio e tal, que ele falou das cuecas dele, das situações lá. Isso foi legal. Da cobra, da cueca de. Pinto, de Python, como chama? É. Da cueca Python, que ele falou que tem de cobra, não sei o que. É. E uma cobra. Cueca que tinha uma cobra, uma jiboia. É isso, não? Pois é, aí tem o José Leonídio, né, que também achei interessante, tá? A entrevista. Mas assim, eu acho que nunca a gente pode subestimar convidados, né? Pode ir um convidado aí sensacional, tá na mídia e ser uma merda. E pode ir um cara assim, simples, que faz um trabalho, que gosta do trabalho que faz, você percebe isso quando ele fala, quando ele explica, quando ele entende daquele assunto. Você percebe que ele fala com propriedade e você vê que é interessante, tá? Não precisa ser engraçado, é interessante. Sim. Não, um exemplo disso é capa de revista, né? Mulher capa de revista não tem. Não sai nada, não sai nada. Eu acho que. Mulher capa de revista, eu acho que o Pânico aproveita pra. Nessas entrevistas, o Pânico aproveita pra lavar roupa suja entre eles e deixa ela avança. Sempre acontece isso. Mas então, voltando, a Denise Fraga não tem o que falar, cara. Eu sou fã, sinceramente, assim, ela, o que ela fala, as ideias, assim, essa questão de ela estar mais em teatro do que em novela, você não vê ela em novela fazendo esses papel toso. Ela é simples, né, bicho? Que pessoa bacana. Ela é da arte contemporânea, tá aí, tá brilha. Como diz o Daniel Nunes aí, brilha. Dani, eu falo, brilha, Denise. Mas ela tem uma visão muito apurada das coisas, a Denise Fraga. Ela, né, entende, ela entende. Ela não é uma. Ela não é uma Débora Seco, entendeu? Que sabe fazer aquele papelzinho malemar e tal. E se acha uma atriz. Ela é uma atriz mesmo. Ela não caiu de paraquedas, né? Ela estudou pra isso e tá onde está onde está, não é por acaso. Por mérito, com certeza. Puro mérito. Você tava lá, Senna? Você viu a Denise de perto? Tava com a Denise, ela falou de mim, diretamente do sala de autógrafos, ué. Pô, legal. Mas então, vamos lá, continuando com a rádio. Vai lá. Mais, aí tá. temos quem? Temos. Claudinha. Patofu. Ah. Patofu, cara. Casabanda, né? Não tem o que dizer. Aquela mulher lá, o timbre da voz dela é único, tá? Então ela pode cantar Parabéns Pra Você, que vai ser sensacional. Ela não tem o que dizer. Fernanda Takai é show de bola. E a Cláudia Leite também. Pra mim, ela veio antes da Ivete, tá? Eu gosto menos da Ivete do que da Cláudia Leite. Porque a Cláudia Leite, pra mim, é maravilhosa. Eu casaria com ela. Você tá vendo o modo de cantar ou o modo de se posicionar perante ao público, o Andy? As duas maneiras. Eu gosto do modo de cantar dela, porque se você perceber, o modo de cantar dela não é o modo da Ivete, é o modo baiano de cantar, entendeu? Tem a Gil também que canta do mesmo jeito, então não é uma coisa da Ivete. A Ivete apareceu primeiro. Manoel também, então, Manoel era o. É. Então todo mundo Betinho fala que é o jeito também da Ivete cantar. Todo mundo fala, é o jeito da Ivete. Não é o jeito da Ivete, é o jeito da Bahia. Como a Ivete apareceu primeiro, todo mundo liga a Ivete, mas a Claudinha Leite dá de 10-0 na Ivete, em alto astral, em simpatia e gostosura. Beleza, olha, não vou precisar comentar. Tudo que eu ia falar da Claudinha Leite, você já falou. Pavorou. Ela é maravilhosa, essa mulher. Eu tenho. Eu falar. O CD do meu carro, hoje, eu tô ouvindo há uma semana que eu ganhei o CD. É o CD ao vivo em Copacabana da Cláudia Leite. Muito bom, recomendo. Canta não, demais, mas aquela guitarra rosa. Aquela guitarra rosa. Isso já passou. Era a criancinha do Babado Novo. Agora já foi. E assim, eu prefiro a Cláudia Leite cantando músicas mais lentas. Eu já tive a oportunidade de ver. Eu acho assim mais penetrante. Não, é que ela canta em inglês também, canta muito bem. É. Porque assim, o axé, né? Porque é da região dela, é da cultura dela o axé. Mas assim, eu acho que a Shannon combina muito com ela pelo porte dela, todo de ser assim. Mas cai bem, cai bem. Mas cai bem. E ela gosta de rock também, né? Até a Amanda fez até a pergunta pra ela se ela queria ser uma pita e tudo nova. Mais. Ela cantou com roupa nova uma música lá, fez participação no DVD, que foi muito bom. Eu estava lá assistindo e vi, me apaixonei, foi ela que começou. Robert! Ela tem voz, é aí, bicho. Ela tem uma voz linda e encaixa em qualquer coisa aí. Pois é. Amanda Oliveira, fala uma coisa pra mim. Você gosta da Claudinha Leite? Gosto, sim. E a guitarra rosa? Beleza. Você acha legal? Não muito. Aí, tá vendo, Jones? Essa menina tem 14 anos, ela não gosta da guitarra, então não é só a molecada que gosta. Putz. Alô? Olha, é isso, sério, hein? Samir, devastam aqui antes que passe. Peraí. Deixa o locutório completar só o da Claudinha. Não, o que eu queria falar é o seguinte, infelizmente, o que a gente nota, por exemplo, que algumas pessoas podem notar também nos baianos, e ela até falou isso, né, do tanto que eles cantam, é que o pessoal acha que é só aquilo, né, que é só o axé o tempo inteiro. E eles fazem uma mistura de ritmo que é uma coisa, uma loucura. Eles cantam desde New York, New York, You Are The World, e vai até samba... You Are The World. Mas pois é, Caetano Veloso tá aí pra dizer, e outros artistas, né? É, com certeza. Agora, com relação também à convidada, a Denise Fraga, né? Eu também queria comentar rapidinho o seguinte: eu acho que ela tem umas tiradas sensacionais, e a gente vê às vezes o humor, né? Às vezes se vale das coisas chulas pra fazer rir, né? E ela se faz da tragicomédia, né? Ela se faz do drama, ela faz uma coisa virar uma coisa engraçada. Eu acho que é mais ou menos o que a gente tá vendo aí no Repórter Chorão, aí no Pânico na TV. Só isso que eu gostaria de comentar, muito obrigado. Olha só, o Repórter Chorão, uma bela analogia. Rony, quer comentar aí alguma coisa dos convidados? Foram falando. Só antes, o Jones queria falar alguma coisa. Não, é porque na hora que ele tá falando do Patufu, o John, que é o marido da Fernanda Takai, ele contou lá que ele também tem um blog, que é 665 ovizinhodabesta.blogspot.com. Quem tiver curiosidade, eu entrei lá, é interessante. É bom? A Fernanda já respondeu 5 e-mails meus. Pena que não deu pra falar com ela ontem. Tava ocupadérrimo. Pô. Não, era só esse comentário, porque igual até a Claudinha Leite falou hoje também, o pessoal tá utilizando muito o blog, né, pra se expressar, pra ter um contato com os fãs. Tá interessante, assim. E ela falou que ela já fazia isso, né, porque agora é uma moda esse negócio de blog, mas ela já fazia isso antes. Ela tem essa ligação com fãs há muito tempo. Ela é maravilhosa. Papato. Eu ainda não escutei ainda a entrevista da Denise Fraga, tá aqui no meu MP3. Vou escutar dela, desse pessoal do site aí que foi, e aí eu também não dei o tempo ainda de eu escutar. Agora, Cláudia Leite, cara, eu sinceramente pra música sou muito, muito chato, muito chiita. Então eu não vejo musicalmente falando diferença entre Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, El Chan. Pra mim tudo a mesma porcaria. Tudo a mesma porcaria, entendeu? Agora, ela é simpática, uma pessoa agradável. Eu achava, assim, que a entrevista poderia ter sido um pouco mais do lado cômico, assim. O Rabin podia ter brincado mais. Talvez que ela tava mais grávida, né? Que ela tava grávida, quer dizer. O pessoal pegou leve lá e muitas coisas. Mas musicalmente falando, cara, é muito ruim. Axé é tudo igual, não tem diferença. Eu não consigo ver diferença, entendeu? Seu negócio é Pink Floyd, né, Juan? Graças a Deus, cara. Mas você sabe. Você sabe que eu gosto da Claudia Leite por causa disso, que nem você falou, é tudo igual. Eu também acho tudo igual. A única que eu acho diferente é ela. Por isso que eu passei a gostar. Mas de axé, pra mim, o resto é tudo a mesma coisa. A Ivete eu acho uma porcaria, tudo a mesma coisa. Também. Ô, louco. Agora, o seguinte, uma mulher que coloca a dentadura do Silvio, pra mim, eu abaixo o chapéu, pra ela e ela reina no meu coração. Olha que bonito. Nossa, velho. Nossa, velho. Eu não queria ver. Ia ser muito bizarro ela cantando a versão. Ela cantando Guns N' Roses. Seria uma coisa muito. Muito tosca, mas eu queria ver. Depois eu mando ela já pra você. Falou que gosta. Ela falou que gosta de Iron Maiden também. Mas assim, entre falar que gosta e cantar ou tocar é coisa totalmente diferente, né? Parece que ela não absorveu nada dessas bandas pra música dela. Foi pro lado mais fácil, que eu concordo com a Amanda também, né? Ela foi pro lado que dá dinheiro, do lado que todo mundo gosta, né? O brasileiro gosta. Agora, musicalmente, é porcaria, cara. É o lixo. Muito bem. Bom, vamos fazer só uma pausa rápida aqui nos comentários, porque no nosso metrô temos a volta de uma pessoa sensacional, que nos abandonou em alguns casts, Leandro Rezende. E aí, meu querido? Beleza? Tudo em ordem? Fala, aí, mestre. Rapaz? Tudo em ordem. Pô, e aí? Melhorou aí? Melhorou? Como é que tá? Conta aí pra gente. Tá podendo sentar aí, Leandro? Conta um pouquinho. Tá na borrinha? Como é que tá a sua próstata? Tá tudo certo, tudo beleza. A cirurgia foi sucesso, eu tô melhorando. Pô, faz tempo já, hein? De volta já. Faz tempo que você se afastou, pô. Como é que foi o negócio? Ah, eu fiquei internado quase 30 dias e fiz a cirurgia, agora tô de repouso. Repouso? Mas já foi alterado. Então você não está mais. Mas no cartório já tá a Laura Rezende? Troca de sexo. A senhora sua. Não, a senhora aí, sua pô. Mãe no meu nome. Pera aí. Toma. Ô, Rezende. Barraco Cash tá virando isso aqui. Tá sensacional, né? Fala uma coisa, Rezende. Mas você tem acompanhado o Pânico? Como é que tá? Ou você não pode dar risada, alguma coisa, porque até abriu o ferimento? Não, normal. Normal. É, eu só tô acompanhando só o programa da TV mesmo. Do rádio fica mais complicado acompanhar. Entendi. A TV eu assisti tranquilo. Legal. Quer falar alguma coisa da TV? Fica à vontade aí. Aqui, Não, eu só achei assim que tanto o último e o antepenúltimo foram os programas bons. Foi bem corrido, não teve tanta paredização. Gostei dos quadros. Só não gostei muito daquele tapa na cara lá do Silveiras. Entendi. O resto foi tudo bom. Em suma, foi legal. Boa. O dia que a nova Panicast foi, não foi nessa semana, não? Panicast? Já comentaram no cast passado? A nova Panicast? É, nova Panicast. Panicast ou Panicast, hein? Pô, até o Emílio comentado errou. Comentado no último cast. Comentou no último cast da Jujuba. Mas pode falar de novo, Rony. Da Ju a gente pode falar o tempo inteiro. Fala pouco. É, não, porque eu ia... eu gostei da discussão lá da Amanda lá, entendeu? Só isso, mas eu não ouvi o último cast. E a Ju, o que você achou da Ju? Sensacional, cara. Salimene, né? É isso, Senna? Salimene? Salinete já tá noiva já. Salimene. Cavalona, né, cara? Puta, maravilhosa. Acho que ela entrou já regulando demais, tá regulando muito. Paniquete não tem que ser assim, não. Tem que liberar. É, tem que chegar já... de brincadeirinha, de bulinagem e tal, os caras... Igual a capetinha, né? Deixou o Vesgo ficar forgando o tempo inteiro. Agora ela já chega e fala, pá, sou noiva e meu namorado não gosta de zoar ele. Aí eu de bola, quem? O cornão? É, bicho. Muito bem. O que mais de destaque? Senna, quer destacar alguma coisa da rádio aí? Então, muitas coisas novas, muitos contatos novos, né? Tá indo bem. Os eventos, fui no evento Sérgio Grosso semana passada com o Calil Neto, que tá acompanhando o podcast, me ajudou nas fotografias, e o Thiago do Sangue Corintiano. Sangue Corintiano, olha só. E vocês vão ver as fotos em breve. Esse, né? Tá ficando Robert, hein, cara? Não, é trabalho a rodo. Beleza. Amanda Oliveira, eu posso encerrar o programa de hoje ou não? Vamos pôr o... Você quer falar mais alguma coisa? Tá feliz? Tá contente? Não, deixa eu encerrar com a Amanda cantando um sucesso dela. A nossa Malu Magalhães. Amanda, presença feminina de hoje. Posso antes divulgar um site, por favor? Você pode o que você quiser, Andy. Fique à vontade. Beleza. É assim, ó, pra quem tá aí sem fazer nada na internet e quer tal, curtir algumas besteirinhas, alguma coisa relacionada a dadaísmo, www.1hora.com. Para, vai te catar. Acessem, que é muito bom, tá? Tem um vídeo sensacional que é o vídeo Filmáquina. Labirinto de Filmáquina. Labirinto sensacional. De catar, tá bombando no Labirinto YouTube. Labirinto Máquina. E confira. Muito obrigado, Andy. Ah, também quero. Ah, também quero. Pera aí, viado. De... Calma, tá chegando na sua vez. Xvideos.com. É. Xvideos, vou falar pra você. Wendy, beleza, é isso aí então, muito obrigado, hein? Valeu, valeu meu caro Leandro Rezende, obrigado pelo retorno. Falou. Putz, valeu. Que isso, velho? André Locutor, uma boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Foi do carilho participar aí desse programa, hein? Valeu, rapaziada do mal. Tchau. Valeu, Amanda, presença feminina. Tchau, Amandinha. Tchau. Uma boa noite aí, viu? Amandinha, seja bem-vinda a esse bando de... Nossa, velho do céu. Rony Galo, aquele abraço e o Galo, hein? Ô, Samir, ó... 100 anos, passou em branca e sem título, mas ano que vem vamos dar a volta por cima, se Deus quiser. Deus quiser, estaremos na torcida. Eu me simpatizo muito com o Galo Mineiro e mais ainda com a musa do Galo lá do Caldeirão do Hulk, sensacional. Estaremos Opa, secando. Pode ver que a gente, Galo. É. Pode ver que a gente aqui, as atleticanas são as melhores, cara, com certeza. Capricha mesmo. Seninha, sexta-feira tem o podcast. Tem um podcast e é Arte da Bola Tudo Junto e arte.dabola.stadium, né? E também a Rua das Novidades e as minhas fotos que eu tô separando pra vocês e gravações surpresas. Maravilha. Então a coluna do Senna está no universopanico.com.br. Um abraço. Jonatas Andrione, fala o que você quer falar. Como é que você tá, Xuxu? Opa! Não, é isso. Acessem o xvideos.com. Muito bom. Algum recado para... E a turma aqui dos excluídos, né? Caio Neto, Dri, Marco Aurélio. Dri, te amo! O Marco Amaro. Não apareceu, rapaz. Amaro. Abraço, Amaro! O Marco tá... Ele está fazendo novas traduções para o próximo cast. Sensacional! O tradutor oficial do podcast. Vambora, então? Embora hemorroida. Simbora hemorroida e o CS, hein? Um abraço a todos. Voltamos então na próxima semana com mais um Panicast. Olha, tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, viajantes. Foi muito bom falar com vocês. Vamos usar com vocês aqui. Deixar um beijo para todos. Qual é a melhor que vai encerrar o programa, viado? Não, vamos tocar um Pink Floyd hoje. Pode ser ou não? Aê, Pink Floyd pra fechar o programa de hoje. Um abraço! Toca Money. Toca Money! Toca Echo. Money! It's a hit. Don't get me back. Do goody good bullshit. I'm in the Funicast. Alô? Alô? Oh. Alguém caiu. Oi, Lifas. Oi. Que falar que eu não operei da hemorroida não, filha da mãe. Como? Não foi hemorroida? Foi hemorroida não, foi vesícula. Puta, olha só, rapaz. Mas quem falou que era hemorroida? Ah, o senhor. Rodolfo. Eu? Ele falou que foi troca de sexo. Eu falei que foi troca de sexo. Aí, mesmo assim, tá errado também. Pegou mal. Ai, meu amor, eu sou profissional, meu amor.